cabeça. Enxugas tuas lágrimas. Olha nos meus olhos e fala cara a cara comigo. Você é perfeita, és tão especial. Não merece ser amante vivendo uma indecisão. Esse relacionamento só me traz dor de cabeça. Ele me ilude sempre com falsas promessas. Se tu quer ser feliz, esquece esse cara e vem ficar comigo. Agora vou pensar em mim, em primeiro lugar. Então vou pensar em mim, em segundo também. Eu cansei de ser adulta, já sofri muito, terminei tudo. Eu quero um tempo só pra mim. Marcante 10, o seu canal de músicas no YouTube. Solidão, DJ

Pra gente ter aquele lance de novo, vem para os meus braços.